Muda tudo. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus. Identificando. Você ouve Rádio Boas Novas FM. ZYC 574. Transmitindo na frequência de 92. Boas Novas FM. Às 24 horas no ar. Falando do amor de Deus. A frequência que transmite às 24 horas do dia. 92,9. A FM a serviço de Deus. Boas Novas FM. Aqui, FM 92,9. 24 horas com você. Boas Novas.